isso é uma cachorrada com Dan Ventura. Vem. Que absurdo. Tão pequenininho com a raba do tamanho do mundo. Que absurdo. Tão pequenininho com a raba do tamanho do mundo. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Vixe! Olha que desgrama. Olha que desgrama. Olha, olha que desgrama. Olha que desgrama. Swing esse! Portal do Arrocha. Que absurdo. Ah, ah, ah, ah, isso. Tão pequenininho com a raba do tamanho do mundo. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Faz aquele negócio. Faz aí aquele negócio que todo mundo quer ver. Chama! Olha que desgrama. Olha que desgrama. Olha que desgrama.